mas em você. Tudo que tudo depende da fé é em si mesmo. Cada um de nós deve assumir o próprio erro. Sei que é difícil, mas não custa nada tentar. Se você cair, levante, continue a caminhar. Faça da paz o seu caminho. Construa sua vida como um pássaro constrói nós seu ninho. Temos problemas e dificuldades, mas se vocês estiverem em paz, as coisas ficam bem mais fáceis. Eu sempre peço a Deus que nunca nos deixe fraquejar, pois Ele está em todo lugar. Família sete taças, certo, mano, lindo sim. Venho testemunhar minha redenção a Jeová. Esteja onde estiver, fazendo o que for, nada de mal me acontecerá. A cada passo que eu dou, eu sei que Deus está por perto. Eu também nunca vou morrer, eu disse estou bem certo. E você que mentiu, matou, cobiçou e não pediu perdão a Deus. Em vão seu nome exaltou, misericórdia a você, fariseu. O Senhor está aqui ao seu lado querendo te salvar. Só depende de você o perdão, a vida eterna. Ele ama até os pecadores, seja de todas as raças, de todas as cores. Ele amou traidores, idólatras, presunçosos. Ele ama os mendigos e também os leprosos. Então eu digo, irmão, você pode encontrar a salvação no mais puro amor que há. Os teus pés hoje sentem o concreto sólido do chão. Os meus a leveza maravilhosa da unção. Mas ainda há tempo, nunca é tarde pra mudar. Acreditar antes tarde do que nunca é o dito popular. Acima de mim, eu ouço sinos de alegria tocando. Acima de mim, eu posso ver anjos cantando. Acima de mim, existe um ser irradiante, mais precioso que ouro ou qualquer diamante. Acima de mim, além das nuvens pelos ares. Acima de mim, escute bem a minha mensagem. Acima de mim, eu sei, existe um ser real, Jesus Cristo, meu amigo pessoal. Venha sentir o poder do Senhor fluir em tua vida chegado. Venha ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo príncipe da paz, leão da tribo de Judá. Em cada passo que dou, eu sei que tu estás. A cada passo que eu dou, louvado seja o meu Senhor. A cada passo que eu dou, louvado seja o nome do Senhor. A cada passo dado, sei que estou sendo iluminado, guiado pela mão do Criador, eu sou levado, encaminhado, não vou para o lugar errado. Se o mal tá aqui, saio daqui e vou pro outro lado. Ele me deu inteligência para ter como compreender seu grande poder sobre meu ser. Então o que eu faço é sempre exaltá-lo, glorificá-lo e mais que tudo isso amá-lo. Eu falo, pra quem quiser ouvir eu não me calo. Não deixe sua vida ser levada para o ralo. Você pode estar na febre querendo subir o gás. Não tá vendo, não percebe a jogada de Satanás. Aí mano, seja forte, aí mano, fique firme. Tenha esperança, tenha fé, crê em Deus. Fique firme. Não desanime, siga em frente. Em frente. Se acredite, sofra pra sempre. Pra sempre. Vê se me entende, procure a paz no seu coração. Vê se me entende, essa é a única solução. Irmão, você tem a opção, então use a razão, doidão. Com a sua emoção, junção, gratidão, unção, salvação. Fazendo a petição por meio de oração. Está em suas mãos a aceitação. Uma vida de luz ou a maldita escuridão. Acredite ou não, vivemos em um mundo do cão. Sem noção de nossa função, que situação. Repressão, opressão, escravidão, alienação, babilônico mundão. Mas aí sou cristão, servo do leão de Judá, filho de Jeová, ao pai adoração. Ele é meu mapa assim como foi de Abraão, minha bússola que me dá a direção. A cada passo que eu dou, louvado seja o meu Senhor. A cada passo que dou, louvado seja o nome do Senhor. A cada passo que dou, agradeço onde estou. Do mal nada sobrou, o Senhor me mudou. Foi fiel, me salvou, me ajudou, preparou, me guiou, me levou. Hoje sei o que sou, um guerreiro do céu, um soldado do céu. Me instruiu, não iludiu, me falou meu papel. Me deu mais confiança, chamou pra aliança. Rimar me ensinou e avisou, não descansa. Hoje eu não tenho medo, sei que não sou caça. A guerra na terra já não me ameaça. Hoje homem que sou, eu me sinto mais certo. E a cada passo que eu dou, Deus está por perto. A cada passo que dou, louvado seja o meu Senhor. A cada passo que dou, a cada passo, a cada passo que dou, a cada passo, a cada passo que dou, a cada passo, a cada passo que dou, a cada passo, a cada passo que dou, a cada passo, a cada passo que dou, a cada passo, a cada passo que dou, a cada passo, a cada passo que dou, a cada passo, a cada passo que dou, a cada passo, a cada passo que dou, a cada passo, a cada passo que dou, a cada passo, a cada passo que dou, a cada passo, a cada passo que dou, a cada passo, a cada passo que dou, a cada passo, a cada passo que dou, a cada passo, a cada passo que dou, a cada passo, a cada passo que dou, a cada passo, a cada passo que dou, a cada passo, a cada passo que dou, a cada passo, a cada passo que dou, a cada passo, a cada passo que dou, a cada passo, a cada passo que dou, a cada passo, a cada passo que dou, a cada passo, a cada passo que dou, a cada passo, a cada passo que dou, a cada passo, a cada passo que dou, passo que eu dou, a cada passo, a cada passo que eu dou, a cada passo, a cada passo que eu dou, a cada passo, a cada passo que dou, louvado seja o meu Senhor. A cada passo que eu dou, a cada passo.